gostaria, antes de mais, de agradecer ao Frei Gonçalo e a todos quantos contribuíram para a realização deste debate. Oxalá vai tornar-se um debate e não vai ficar só um encontro. Que este evento cultural tornou possível no âmbito europeu das celebrações dos 500 anos da Reforma Luterana. À primeira vista, a Reforma Luterana poderia parecer simplesmente só um tema restrito à religião, ou até que só diria respeito a uma parte da cristandade, a Igreja Luterana. Mas, com um certo conhecimento do desenrolar dos acontecimentos, podemos descobrir com muita atenção uma dinâmica estruturante entre a consciência religiosa do indivíduo, da instituição, da Igreja e das autoridades políticas daquele tempo e as resultantes consequências, indicando uma nova época para a humanidade, chamado entrada na modernidade. Recordar publicamente, como acontece não somente na Alemanha, mas também na Suécia, em todos os países da Europa, recordar publicamente esta data da história coletiva europeia tem o seu justo lugar também no Estado laico, porque a sua sociedade continua a ser confessional e a memória refletida é a expressão da procura, a identidade e pertença dos cidadãos como comunidade civil. Evocar acontecimentos decisivos do passado faz parte integrante do nosso posicionamento no presente para alcançar uma projeção digna para o futuro da nossa sociedade livre, democrática. E assim já está a ver, não é só um tema para dentro das nossas igrejas, mas para levar este tema dos 500 anos da Reforma para fora das igrejas, para discutir, debater o que aconteceu e como é o legado agora, o que nós estamos a fazer com este testemunho. Esperando assim que o debate possa servir para continuar a suscitar o interesse num dos períodos mais decisivos da história moderna, ao mesmo tempo proporciona esta memória coletiva europeia uma tomada atual de consciência sobre o valor da liberdade. O valor da liberdade, tema central do pensamento de Martin Luther. Pela primeira vez, e eu estou muito feliz também com isso, pela primeira vez em 500 anos, as igrejas ocidentais comemoram em união ecumênica os dons teológicos e os dons culturais da Reforma Luterana. Felizmente ultrapassamos o destaque de imagens heroicas dos seus protagonistas, como foi em 1817, enquanto visão afunilada do declínio da Igreja Cristã. Conseguimos ultrapassar uma separação rigorosa, passando de uma fragmentação confessional para a partilha. E a partilha é o valor cristão por excelência, para a partilha de uma memória comum à nossa existência na fé em Jesus Cristo, exercido num ecumenismo abrangente. Na preparação da comemoração, as próprias igrejas induziram uma leitura da reforma mais alargada ao contexto dos acontecimentos políticos, filosóficos e sociais do século XVI, para sair de um confessionalismo simplificado que gerou, infelizmente, durante séculos, feridas mútuas, hostilidades e até guerras. O leitmotiv, o tema da comemoração é precisamente essa: sarar as feridas através do diálogo. Não somente olhar para trás o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517 e parar naquele acontecimento histórico. Não, isso não é o objetivo das comemorações mundiais. O ponto mais importante é o conhecimento e a concentração agora no essencial do pensamento teológico do século XVI, descrito enquanto a liberdade do cristão, com a finalidade de uma união. O Frei Gonçalo referiu-se agora que os luteranos na Suécia apreciaram muito, e muito mesmo, a visita do Santo Padre ao seu país. E eu gostaria de corrigir ligeiramente. Não pela nostalgia à união. Isso é importante. Não para a nostalgia, mas para chamar atenção à necessidade da união. Porque todos estamos a viver num mundo tão conflituoso, em tantos lugares, entre as religiões, politicamente, entre etnias. Assim, a união é agora a necessidade. E esta comemoração dos 500 anos da Reforma não é uma nostalgia à união, mas para ativar esta chama da fé para a necessidade da união. O cerne frutífero da Reforma baseia-se no ensaio teológico de Martin Luther ao Papa Leo X da liberdade do cristão, escrito no ano 1520, como explicação e defesa da sua fé em reação à bula da excomunhão. Esta reintrodução do conceito bíblico, já um conceito bíblico de libertação e liberdade na vida cotidiana do cristão comum do século XVI, possa ter ainda hoje relevância para o significado centrado em Cristo da Igreja e a sua atuação no mundo, que agora, como já disse antes, não está menos conflituoso do que ao tempo de Martin Luther. Perda e ausência de liberdade em muitas áreas pessoais e coletivas urgem uma nova fundamentação do conceito de liberdade, para a qual os pensamentos do século XVI, na sua essência, possam confirmar a sua utilidade enquanto indicador de valores imutáveis da humanidade. Cada época deve servir para o futuro como incubadora de um elevado desenvolvimento da humanidade, ao que podemos juntar também uma relevância histórica, sublinhando o seu caráter extraordinário com o termo da singularidade. A singularidade também na Reforma Luterana. Nos países da Reforma, a Alemanha, a Escandinávia, a Suíça, a Grã-Bretanha, entre outros, sinaliza-se isso já através do termo específico reformation, reformation, vindo do latim reformatio, que significa reconstrução. A Reforma Luterana, depois chamada Reforma Protestante, vai para além de ser só uma das muitas reformas ou mudanças na Igreja cristã no percurso dos séculos. Reformation, reformation, é literalmente a reconstrução e reformulação do fé ao seu estado originário, tal como é indicado na Bíblia e aí focado na pessoa de Jesus Cristo. Reforma em português pode significar muito, mas quando alguém dos países da reforma está a ouvir a palavra reformation, reformation, é unicamente para este acontecimento do século XVI. Não reforma para isto, reforma, há muitas reformas, mas assim a reforma protestante recebe a singularidade já através do seu nome. Cada tradução é sempre uma interpretação. É lógico. Luther não quis criar algo de novo, nem elaborar uma nova doutrina de salvação. E ainda muito menos, revolucionar a instituição Igreja. Ele questionou-se existencialmente: como posso eu ter um Deus misericordioso? Uma pergunta que constantemente o atormentava. É a questão da justa relação com Deus através da qual ele descobriu este Deus misericordioso no Evangelho de Jesus Cristo. Com o conceito só por graça divina, recorda-nos que Deus tem sempre a iniciativa e que precede qualquer resposta humana. Luther foi às fontes e descobriu a força transformadora da palavra bíblica, do Evangelho. O acesso pessoal, o acesso direto à palavra bíblica foi a chave libertadora para ele próprio. A palavra de Deus testemunhada na Bíblia revelou-se como sacramental e foi este conhecimento que ele quis transmitir para que a Igreja corrigisse os erros da justificação pelas obras. Da exteriorização da piedade e também do declínio moral do clero. Luther quis partilhar esta boa nova com todos os batizados e deu um lugar central a Sagrada Escritura na vida da igreja, como no cristão individual. Desta postura de partilha da Boa Nova resultou a tradução da Bíblia em alemão, bem como as homilias pregadas na língua do povo, em alemão, para o povo entender. E a difusão do ensino escolar. E aqui vamos entrar agora no grande acontecimento cultural que constitui a Reforma Luterana. Por exemplo, criando até a primeira escola para meninas, uma escola pública para meninas, já no ano 1529, ao cuidado de uma professora. A primeira professora profissional. E era a senhora von Staupitz, e a senhora von Staupitz era a irmã do grande professor de Martin Luther, o von Staupitz. A supremacia da fé tornou-se em pedagogia da fé. E esta pedagogia da fé mudou as missas, levou a catequese, entrou nas famílias, na arte e na música. Porque as pessoas começaram a aprender a ler e depois, em casa, à noite, leram capítulos da Bíblia como ensino em casa, ensino da fé em casa. A pedagogia da fé cristã incentivou o cristão comum a refletir sobre aquilo em que acreditava. Uma síntese de acreditar e pensar que leva a uma cultura religiosa da sociedade, negando uma religiosidade popular irrefletida. E quem pensa pela própria cabeça também discorda de vez em quando. Daí resultou a alcunha protestante atribuído aos reformistas. No ano 1529, o imperador Carlos V chamou os príncipes romanistas e reformistas para a Dieta de Espira, uma cidade no sul da Alemanha. Os príncipes pró-reforma protestaram com coragem contra o imperador e o papa, colocando o poder da consciência acima do magistrado e a autoridade da palavra de Deus. E a autoridade da palavra de Deus acima da igreja visível institucionalizada. Foi a partir desta data que, entre outras consequências, os evangélicos foram vistos como dissidentes e até hereges. Passaram a ser chamados pelos romanistas os protestantes. Nomen est omen. Assim, reduzidos ao nome dos não e contras, os reformistas foram aparentemente derrubados da sua intenção nobre de renovar a vida cristã com os valores bíblicos. Mas a Igreja da Reforma tem o seu momento protestante, no sentido do latim protestare, que significa dar testemunho. Não simplesmente o não e contra, mas dar testemunho. Muitas vezes estamos a usar as palavras no contexto completamente errados e nós não vamos à origem das palavras. A Igreja, como comunidade dos fiéis, é testemunha da fé cristã, com as suas implicações éticas e tem de atuar como tal, pois ela é evangélica e protestante. A atitude corajosa do protesto inédito de consciência de luta preparou o caminho para um novo valor ético na sociedade, a tolerância religiosa. Na paz religiosa de Augsburgo, 1555. Mas, lógico, sempre com a premissa cuius regio, eius religio. O protesto resultou, mas ficou a alcunha, reparem bem, a alcunha que depois no espaço anglo-americano tornou-se designação oficial e não injuriosa. No espaço da língua alemã, chamamos-nos Igreja Evangélica Luterana e não Protestante. A Igreja tem de ficar em permanente reformação e reorientação pela palavra bíblica, com a expressão latina Ecclesia sempre reformando. Luther entendeu a Igreja visível, em permanente renovação e não numa existência fixa, porque é a fé como dinâmica divina que determina o seu percurso. Como cada caminhada começa com o primeiro pequeno passo, assim começou a Reforma Luterana no dia 31 de outubro de 1517, com uma simples afixação das 95 teses do monge agostiniano Dr. Martin Luther, ao portão da Igreja de Wittenberg, em Saxônia. 95 teses contra a aplicação e o comércio superlucrativo das indulgências da sua Santa Igreja Católica. A data e o local entraram na memória coletiva dos alemães e do protestantismo em geral, mas sem referência nenhuma do próprio Luther. Uma simples crítica, uma crítica interna à prática existente de angariar fundos em troca de perdão divino. Mas as teses encontraram na nova tecnologia da imprensa de Gutenberg, também o senhor alemão, uma divulgação nunca antes vista. E logo a seguir, o famoso pintor Lucas Cranach retratou nos seus valiosos quadros o novo conteúdo teológico de Martin Luther. E quando a imprensa e a arte se juntam pela mesma causa, atinge-se uma mega expansão. O homem certo, no lugar certo, no seu tempo certo. Em curto tempo, as homilias, os tratados, os ensaios, os hinos e as polêmicas do Martin Luther em linguagem metafórica, ele era um artesão da língua alemã, um gênio da língua alemã. A linguagem metafórica, uma linguagem persistente e muitas vezes também voluminosa, conseguiram chegar tanto às pessoas instruídas como ao povo comum. A sua finalidade era de libertar do pó dos séculos a verdade absoluta do Evangelho. Luther é reconhecido como gênio de linguagem e com esta ferramenta e a sua persistência abalou o sistema hierárquico da Igreja e a autoridade política. Na reunião magna, ele enfrenta o imperador, nunca abdicando das 95 teses, proferindo a sua frase memorável e lapidar: aqui estou eu, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. O nascimento da consciência pública. Não ouvimos uma simples frase, ouvimos uma postura. A postura da consciência livre, confiante em Deus. Não livre em qualquer modo, não. Confiante em Deus. Uma nota pessoal: esta postura de perseverança e fé é inspirador contra medos e incertezas globais. Também hoje. A força elementar das 95 teses se pode somente compreender através da mentalidade do homem no fim da Idade Média, que viveu na preocupação permanente da salvação da sua alma, do último juízo e da misericórdia de Deus. A vida humana estava sempre colocada em relação a Deus. Uma preocupação transcendente que tem muito pouco a ver com as preocupações do século XXI da aparência do bem-estar e da realização pessoal. A questão fundamental de Luther: como posso ter um Deus misericordioso, caiu na sua altura em terreno fértil de disputa, para depois se desenvolver em movimento reformista e mais tarde numa Igreja nova, no meio de uma sociedade mais participativa. Mas a intenção dele não foi criar uma Igreja nova, ele queria reformar a sua Santa Igreja Católica. O terreno de que eu falei agora, o terreno fértil, temos de ver com alguns pormenores. O terreno estava preparado pelos seguintes fatores. Em primeiro, do passado, a doutrina de São Agostinho sobre a graça divina como base para a vida espiritual do monge agostiniano Martin Luther. A piedade mística era a fonte para a sua coragem de fé. A força emancipadora do renascimento ao alcance de uma autoafirmação do homem enquanto indivíduo. Os descobrimentos de novas terras e novas culturas. A introdução da nova tecnologia da imprensa. O poder econômico das cidades comerciais, como por exemplo Augsburgo, para organizarem um aparelho financeiro de sucesso e uma administração com capacidade autônoma. Princípio de um sistema financeiro internacional. E nós não vamos esquecermos os avanços do Império Otomano em grande escala na Europa e o perigo da ocupação de Viena pelo Sultão Suleiman criaram um cenário de castigo de Deus que exigia uma renovação da cristandade. Por um lado, uma Europa de grandes avanços. E, por outro lado, de grandes perigos. Eu penso nós estamos a viver na mesma Europa, de grandes avanços e grandes perigos. Constituíram o pano de fundo para a grande adesão ao inédito protesto de consciência de Martin Luther. E pela primeira vez na história, articulou-se manifestamente a opinião pública, conceito da modernidade. A singularidade da reforma afirma-se na profunda interiorização da fé cristã, que, ao mesmo tempo, chama para a sua expansão reformuladora, plural e cultural na sociedade. Eu já comecei com a minha conclusão quando eu disse: tudo o que está feito e vai ser feito à volta da comemoração dos 500 anos da Reforma não tem a sua raiz numa nostalgia à União, mas na necessidade da União. A autenticidade da Igreja Cristã exige, além da pregação, transmissão de sinais visíveis de esperança, paz e perdão para um entendimento mútuo e honesto. Caminhos que nos transportam, que nos levam da diferença categórica para o consenso dialogante. O consenso dialogante. Isto é o coração dos nossos tempos. Ou nós não temos coração nenhum. Um sinal fundamental da credibilidade cristã que abriria uma nova era na vivência da Igreja Cristã, na sua essência de partilha, seria o gesto reconciliador da sua santidade, Papa Francisco, de conceder aos fiéis da Igreja da Reforma a comunhão da Eucaristia. Quem convida à sua mesa é o nosso Senhor. Nesta humildade, e a Igreja Cristã, seja qual for, tem de submeter a esta humildade cristã. Isso é o non plus ultra para o nosso futuro. Não só para o nosso futuro como luteranos, mas para o futuro da Igreja Cristã. Não devíamos ter de esperar mais 500 anos para derrubar muros de tempos passados que separam o que pertence junto em palavra e sacramento. Não se fala aqui de uma reintegração, mas antes de uma unidade na diversidade. Muito obrigada. Só mais uma palavra, e é uma palavra de Martin Luther, mas como eu disse, cada tradução é já uma ligeira, cada um está a traduzir a sua maneira, e eu tenho uma tradução e eu tenho as palavras de Martin Luther. Pode ser que um ou outro perceba um pouco, mas primeiro começo com a tradução. A vida cristã não consiste em sermos piedosos, mas em nos tornarmos piedosos. Não em sermos saudáveis, mas em sermos curados. Não importa o ser, mas só tornar-se. A vida cristã não é descanso, mas é um constante exercitar-se. Ainda não somos o que devíamos ser, mas então seremos transformados. Nem tudo já aconteceu e nem tudo já foi feito, mas está em andamento. A vida cristã não é o fim, mas é o caminho. Ainda não tudo está luzindo e brilhando, mas tudo está melhorando. Das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Nicht gesund sein, sondern gesund werden. Überhaupt nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht Ruhe, sondern Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber auf dem Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles. Es bessert sich aber alles. É uma teologia de esperança, o que nós estamos a precisar. Muito obrigada. Agora, de que...